chego no pagode, tem que ir comigo. Se ganho uma garota, tenta me atrasar. Fica me marcando pra não ter perigo de perder minha carona quando eu me mandar. Da minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem a fé de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não é duro, mas você é. Sai da minha aba, sai pra lá. Sai da minha aba, sai da lã. Da minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. É. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. É. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. E essa de não poder me ver. Não aturo mais você. Não aturo mais você. Sai da minha vida. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Thank you. gostosa. Essa dança é amada, oh, mas que nada. Oh, mas que nada. Minha música encantada, minha música adorada. Oh, mas que nada. Oh, mas que nada. No bate-papo, agora tem Alceu Valença, Tropicana, depois Moraes Moreira, Samba da Minha Terra. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Oh, samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba com sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Na cabeça, ou é doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O samba na minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba com sujeito não é. É de tá cabeça, não é doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado de samba, eu nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba, com sujeito não é. É muita cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Samba da minha terra, samba da minha terra. O samba da minha terra, samba da minha terra. O samba da minha terra, deixa a gente mole. Todo mundo mole, todo mundo mole. Samba da minha terra. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo, todo mundo. Todo mundo mole. Todo mundo mole. Todo mundo mole. Esse é o Bate-Papo Nacional aqui nas ondas da Rádio do Brasil. Eu sou Bruno Mendes e vamos juntos até as 10 da noite. Agora tem Nando Reis, Sei. Depois tem Guilherme Arantes e Boca Livre, Brasília. Sabe, a gente tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa. Quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa. Quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa. Quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa. E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo os lábios desejados da sua pessoa. Quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui. entregar seu corpo pra pessoa. Quando pensa porque não sabe, a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui. Encontraram outros lábios de uma pessoa. E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa. Quando pensa por que não, se é verdade é que eu queria que ela estivesse aqui. Com bate-papo aqui nas ondas da Rádio do Brasil. Agora tem Hit Menina Veneno, depois tem Sorriso Maroto, a música do nosso querido Carlos Moraes, Assim Você Mata o Papai. Thank you. Nacional. Assim você música não pode parar aqui no bate-papo. Agora tem José Augusto, fui eu, depois tem Fernando e Sorocaba, Madrid. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Sabendo que aí na Espanha tudo é lindo. Você me deixou. E aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. nasci do lado de Madrid. São Paulo, ou eu vou pra Madrid. Palmas pro meu parceiro Fernando. Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. E mostrou o quanto é bom estamos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Pra Madrid. Oh, pelo mas me coração tá doendo aqui na solidão. Madrid, não quero mais me coração. Tá doendo aqui na solidão. Não quero mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Seguindo com o Bate-Papo Nacional, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, toda a rede nacional de rádio, via satélite para todo o Brasil. Hora de curtir Zeca Pagodinho e Sandra de Sá, Judia de Mim. Depois tem Pedro, Paulo e Alex, Fama de Pegador. O professor tá ali, o nosso Moreno tá só afirmando a gente, não podemos vacilar. Judia de mim! Judia! Eu não sou eu, né? Esse amor que eu choro, será que você não notou? É você que eu adoro, carrego esse meu sentimento sem ressentimento. Judia de mim! Entre capos e cavacos sobre meu, tudo nos cascos bem curtido, pelo cheiro dos sobrados. Dia de mim, dia de mim, dia de mim, dia de mim, dia de mim, esse amor que eu sou. Será que você não notou? É você que eu adoro, carrego esse meu sentimento em ressentimento. Dança. A bonança não sabe o que é. Desconhece a esperança. Não posso amor, leva a fé. Quem demais Uma cantiga do meio. Entre cacos e cavalos, sobre eu, Zeca. Duro nos cascos, bem curtindo. Só pelo cheiro do subaco. Amo, né? Você tem uma salva de lá, meu Deus. Eu não sou de merda. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. YH707. Rádio Nacional de Brasília. 980 kHz. 300 kW de potência. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Esse é o Bate-Papo Nacional, sou Bruno Mendes e vamos juntos até às 10 da noite aqui ao meu lado. Nos trabalhos técnicos, o animadíssimo Carlos Moraes já levantou da cadeira aqui para dançar umas 3 vezes. Rapaz, ele tá numa animação danada e vai ficar mais ainda, porque tá chegando Rio Negro e Solimões, Vida de Cão. Depois tem Raimundo Fagner, Você Endoideceu Meu Coração. Faz tanto tempo que tudo acabou, mas meu coração com a solidão não se acostumou. Eu só penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais, ô vida de cão. Dê alguma coisa aí pra eu beber, pois já não consigo me controlar. Esse amor passou todos os limites. Eu tô precisando desabafar. Se eu choro, tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais, ô vida de cão. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Passou todos os limites. Eu tô precisando desabafar. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Estou te apaixonado. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Você endoideceu meu coração. Sem um beijo teu, você endoideceu.

Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Do Brasil, chegando Valdir Azevedo, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho, depois Banda Calypso, Lelezinho. Apresentando Bate-Papo Nacional. Quando tá bate-papo nacional desse Domingás para você começar a semana com alto astral, com paz, amor no coração. Um abraço a toda a sua família, você que está curtindo aqui a Rádio Nacional. Vamos juntos até as 10 da noite. Agora em Bruno e Marrone, Jura de Amor, depois Benito de Paula, Como Eu Amei. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Thank you. música segue aqui no Bate-Papo Nacional, chegando Djavan, Pétala, depois tem Paulo Sérgio Benzinho. Apresentando Bate-Papo Nacional. deixou-me assim. Nacional, aqui nas ondas da Rádio Nacional, chegando Jota Quest, o Sol, depois tem Zezé de Camargo e Luciano, cada volta é um recomeço. Heitor, eu não te escuto mais, você não me leva. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Te escuto mais, você não me leva a nada. E medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Deixar a música para não, né, gente? Agora tem Milton Nascimento, Travessia, depois tem Amelinha, Tempo Rei. Quando

Esse é o Bate-Papo Nacional aqui nas ondas da Rádio Nacional, Nacional Brasília, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, toda a rede nacional de rádio via satélite para todo o Brasil. A música não para no bate-papo, não. Chegando, Márcia Ferreira, Tá Brincando de Esconder. Depois tem Maria Cecília e Rodolfo, Você de Volta. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. ZYH 707, Rádio Nacional de Brasília, 980 kHz, 300 kW de potência. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Conheça agora o melhor da programação da TV Brasil. Olha ele aí. Terça às 10 da noite, Diogo Nogueira canta com Almir Neto e Lucas Valho o samba de veterano e novata. Na quarta às 11 da noite, em Impressões do Brasil, as crônicas do cotidiano e o humor da escritora Marta Medeiros. E na madrugada de quarta para quinta, à meia-noite e meia, Roberto Bontempo discute os rumos da televisão em A TV que o Brasil está pensando. Quinta às 8 da noite, o De Lá Pra Cá apresenta os 60 anos de um dos maiores sucessos da história do cinema nacional, O Cangaceiro. Às 10 da noite, no Caminhos da Reportagem, os 70 anos da criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Televisão pública é na TV Brasil. O programa certo, na hora certa. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Eu sou Bruno Mendes, vamos juntos até as 10 da noite com mais um Bate-Papo Nacional nesse domingaço aqui na Rádio do Brasil. Agora é hora de ouvir Marcos Sabino, Reluz, depois tem César Menotti e Fabiano, Caso por Acaso. Brilha no céu de uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no peito, sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Bate-Papo Nacional. Paixão sem compromisso. Eu não... não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém para me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Nos seus braços, meu abrigo. Quero alguém para acabar com este vazio que me consome. Pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém para me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Quero alguém para me abraçar e andar comigo. Fazer sorrir e passar dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com esse vazio que me consome. Dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém para se casar comigo. Quero alguém para me abraçar e andar comigo por aí. Alguém para me fazer sorrir e passar dos seus braços meu abrigo. A música não para no Bate-Papo Nacional, mais uma vez Alceu Valença, Dona de Sete Colinas, depois tem as Marcianas, Carreta Feiticeira. Esquinas, ladeiras, quantas ruas quinta-feira, pelo simples prazer, prazer. Apresentando Bate-Papo Nacional. Papo Nacional chegando, a voz encantadora de Moacir Franco, Suave à Noite. Depois tem Eduardo Costa, Anjo Protetor. Nem há de amar depois. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Meu amigo Carlos Moraes, nós estamos aqui, evidentemente que a gente não vai poder dançar coladinho, claro que não, né? Você tem sua namorada, eu tenho a minha, você que tá em casa agora vai puxar a namorada, puxar a esposa, vai dançar agarradinho porque tá chegando 14 bis, todo azul do mar, depois tem Ângela Rorô, só nos resta viver. Primeira vez que meus Apresentando Bate-Papo Nacional. Quem dera pudesse bate-papo. Chegando Antônio Carlos de Jocafe, Desacato, depois Geraldo Azevedo, Moça Bonita. Inofensivo aquele amor que nem sequer se acomodou. Já morreu. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração? Não fui eu. Não adianta me envolver nas artimanhas que você. Leve os preguetes com você. Por isso agora deixe estar que eu vou entregar você. Inofensivo é aquele amor que nem sequer se acomodou. Já morreu. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração? Não fui. Adianta me envolver nas artimanhas que você prepara e vá tratando de esquecer. Leve os breguetes com você. Zango. Apresentando Bate-Papo Nacional. Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é. Imagine desafio. É um cheiro de café. Não é só cheiro de pé. Não é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha igual estrela madrina. Eu também não sei se é. Imagina minha sina. É o brilho puro da fé. Não é só brilho de pé. Não é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo fogo. Vai mais sem compaixão. Eu também não sei se é. Pura imaginação. Pra saber você me ver. Esse beijo assassino. Seus braços de mulher. bonita, seu corpo cheira como um de laranjeira. Também não sei se é, imagina que desafio, são cheiros de café. Não é só cheiro, não é só cheiro de mulher. Essa bonita, seu ouro, e é de esperando. Também não sei se é, imagina minha cinta, de ouro na fé. Esse é o Bate-Papo Nacional nas ondas da Rádio Nacional. Um ótimo domingo para você, uma excelente semana de trabalho, de namoro, de convivência com família e amigos. É muito bom realmente começar a semana com o pé direito. Então vamos continuar aqui no bate-papo. Hora de ouvir Ray Conniff, Bésame Mucho, depois tem Skank e Jack Tequila. Apresentando Bate-Papo Nacional. Thank you. Na Rádio Nacional, chegando o violeiro Almir Sater, um violeiro toca depois, Marisa Monte, ainda bem. Quando uma estrela cai, no escurão da noite, e um violeiro toca suas mágoas. Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, e brilham neles estrelas de um sertão em luará. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina. Os bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos. Quando o são os olhos de quem ama. Pois a natureza é isso, sem medo nem dó nem grão. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Eu sou Bruno Mendes, vamos juntos sem mais um Bate-Papo Nacional. Aqui ao meu lado, modulando graves, médios e agudos, o Carlos Moraes. A programação musical é do Benil Garcia, ele programou uma maravilhosa. Vitor Eléo, Deus e Eu no Sertão. Depois tem Renato e seus Blue Caps. Fecha os olhos. Nunca vi feliz com ele no sertão. De uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, vejo o clarão, lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração. Deus e eu no sertão. Tem festa lá na vila, depois da missa ver minha menina de volta pra casa. Queima lenha no fogão e junto ao som da nata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Estamos apresentando Bate-Papo Nacional. Feche os olhos e senta um beijo. Sem você, quem não me sai nem gosta. dançar no sofá nesse bate-papo nacional. Vamos dançar, hein? Chegando The Fevers, Guerra dos Sexos. Depois tem Tim Maia, Não Quero Dinheiro. A vida é assim, nunca é demais. O que mamãe falou não vale mais nada. Não vale nada. Você é feita de beijo. Obrigado pela companhia. O Bate-Papo Nacional desse domingo fica por aqui e volta na semana que vem. Os trabalhos técnicos do Carlos Moraes, a programação musical do Benil Garcia. Eu sou Bruno Mendes, desejo uma ótima semana a você, ouvinte nacional. O Bate-Papo fica por aqui, retorna na semana que vem. Uma excelente semana, um forte abraço e até a próxima durante a programação da Rádio do Brasil. Aquele abraço! Te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro. Espero para ver se você vem. Não te toco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro. Vai te ver sorrindo, vai te ver cantando.